Racionais serviu como o exército dos excluídos, né? Do povo da periferia. Mano Brown veio com pânico na Zona Sul, foi como se ele tivesse mandado uma carta aqui na minha casa, como o exército faz, e me convocado pra guerra. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Cochilou, mano, quando acordar é tarde. Aqui cabelo voa no mundo, covarde. O ser humano que respeita e morre por ela. Quem é? É, conhece o pique de favela. Um guerreiro de pé que não se entrega assim. No mundão a vida é louca, são vários contra mim. É certo da antiga, poucos são de confiança. Traição consigo mesmo matar qualquer esperança. Jogo do submundo, tá contando com a sua sorte. Aqui aposta é alta, João, é vida ou morte. A iniquidade se afundou, digo, na arca de Noé. É vários que se ilude, que quer ser o que não é. É, duas na mente, ele já é um canalha. O sangue bom de dois minutos, enche o peito e dá falha. Com um sorriso na cara, pagou de malandrão. Com um ar ambicioso, vai ver no chão. Quis zoar minha família, jurou minha coroa. Botou fogo na casa, a situação não é boa. A vida é louca, nego. Tô de passagem, a missão é pros guerreiros e a cabreiragem é pros covardes. Desculpe, Deus, mas não tô julgando. A verdade é dita pra quem é ser humano e programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Acordo na madruga, escuta pá de tiro. Pilanta tem de monte, só cai, não cochilo. Pego a jiricó, pronto pra missão. Submundo obscuro, não existe sangue bom. No crime cê só vale, negou o que cê tem. Depois que tá em cana, não tem nada, né, ninguém. Mulher te abandona, amigo te esquece. E se não for pedreira, vai pro 5 e não pro 7. Me lembro na antiga, eu não era assim. No mundão a vida é louca, são vários contra mim. Anjo do bem, me proteja do mal. Revolucionário, bandido e tal. Filho de Deus, um vida louca da história. Programado pra morrer, Ave Maria e Glória. Guerreiro é assim, não treme, não gela. Pode vir, pode rir, que cê quer, Zé Guela. Comigo é sem problema, só disposição. O sistema não avale, não desacredita não. Então, Deus que me ilumine, eu divido com você. Bocão, rapper nato, nós na fita até morrer. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Deus seja louvado aqui na terra. O barato é louco, tá tipo guerra. E só quem é, sabe qual que é. A psicologia permanece de pé. Olhar cavernoso, maldade ou fome. Na lei do gueto, atitude é pra homem. Antes de falar, tente olhar seu nariz. Se pano, pente fino, cai pior que deu no X. Não sou mais que ninguém, não vim pra julgar. Que a psicologia permaneça no lugar. Se der falha, na bala estraçalha. Do lado de lá, de cá, o sangue espalha. Arma, dinheiro, seus trutas, seu pó. Se estiver errado, aqui está só. Não passa batido, nem despercebido. E no que der, certo é, corrigido. Aê, choque, vários barato cabuloso. Se não analisar, fica desastroso. O mundo é um espelho, corra pelo certo. Zé Povinho morre feio no inferno. Irreconhecível, tá ligado, João? XP colado leste, envolvido na função. E programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dê no que der. Firmeza, a questão é essa, nego, proceder. É o passaporte pra você sobreviver. No beco, em cana, made in favela. Um dos vida louca, num cochila, nunca gela. Morre na batalha, sangra na navalha. Fez o mal, criador da traição, canalha. Quem com ferro, fere, Jão, vai ser ferido. Ditado é da antiga e se cê fez cê tá fudido. Me lembro da saudade, ó, da minha infância. Nada de maldade, tudo era esperança. Eu cresci, lutei pela inveja, perseguido. Se eu não fosse zica, Jão, tinha subido. A rua ensina e é pesada a lição. Guerreiro de fé, nada de contradição. E programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Só bora pro quê? Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é, dê no que der. Programado pra morrer, nós é. Certo é.